Salvador, bom dia, Tá 35 no sétimo, acha travado na final visual. O Tá 35 no 7, bom dia, avistado, cheque o trem, o vento de norte com 3 nós, o altímetro no 0, 1 no 0, livre pouso na 10. Livre pouso na 10, Tá 35 no 7. E o 5973, autoridade direta do Uma. Tá 35 no 7, no solo 37, livrando à direita, chama o solo 21249, tá um bom dia. 29, obrigado. Salvador, tá 3171, pushback, estacionamento. Tá 3171 na guarda, por gentileza. Aguardando, tá 3171. Salvador, bom dia, tá 3517, livrando. Tá 357, bom dia, táxi via Alfa Juliette, portão 04, agilizando a medida do possível. Temos depois de acompanhar, guardando apenas o seu estacionamento. Gente, agilizando a 357, Alfa Juliette, até o 04. Tá 3171 ao solo? Curta para cima, tá 3171. Coordenação equipe de solo após Airbus da companhia finalizar o estacionamento no portão 04, iniciando 02. Após aeronave, partindo 04, sentido 02, na 3171. Essa é uma indicação autorizada chegada a bom, seria separa 4 mil pés. 5973, desça para 2.000 pés, ajuste no 090, lista de restrição e TAP reportabilizado. 2.000, 190, reportarei estabilizado. 5973. Estabilizado e aliás, gol 1865. Gol no 865, complete final, chame torre, 118, decimal 6. 18-6, obrigado, bom trabalho. Torre Salvador ao gol 1865. Gol no 865, bom dia, avistado, reporte passou no externo, contra a GK. Já está baixado para lá, me informarei, tá? Passa o estar no gol 1865. 1865, está autorizado o pouso a 10, o vento de 310 graus com 2 nós, o altímetro no 0, 10. Livre pouso gol, na 10, gol 1865. Federal 9970, sua identificação autorizada chegada a mar e desça para nível de voo 050. Federal 9970, inicialmente mantém o perfil, vai seguir como número 3 na aproximação. Gol 1865 no solo aos 43, ao livrar à direita, chama o solo 121-9 e tem um bonito. Direito 1219, até mais, 1865. Inicia no 04, reportando o táxi. Após Airbus da TAM, cauda, inicia o táxi. Solo, gol 1865, bom dia. Livrou na Foxtrot. Boa noite, 65, bom dia, táxi lento, reportando táxi 6 Juliette. Boa tarde, senhor Juliette, taxiando lentamente, 18. Para o táxi da 3171 com 182 a bordo, autonomia de 3 horas 53, alternado Galeão. Tá 3171 via Índia, no ponto de espera chama a torre, 108-612, altímetro 1010, bom voo. Ponto de espera chama 1186-1010, mais útil, obrigado, tá 3171. Avisado LS da 10573. Rio 5973, completa final, chame torre 118 decimal 6. 18 6973, boa. Torre Rio 5973, avisado LS da 10 baixado de checado. Rio 5973, bom dia avistado, está livre o pouso na 10, o vento de 300 graus com 4 nós, o altímetro 1010, esteja atento a pássaros na final da 10. 7, 3. Pode ser, pronto, está 3171. Está 3171, bom dia, está visual com a aeronave na final da 10? Avisado. Ok, após o pouso do 67 da Rio, a Lima tem 1-0, tá 3171. Após o pouso da aeronave nacional, autorizado da linha, mas esse é 3-1. Voo no 093, desça para 2.000 pés, ajuste no 011, autorizado a final LS, é posto estabilizado. 2.000, 1.0, ajuste, autorizado a LS, é igual no 093. Federal 9970, inicie redução para 2.109. Vamos reduzir 2.1, Federal. Para o táxi, o azul 4040 com 118 a bordo, 3 horas de autonomia, alternando em verão. Azul 4040, autorizando o táxi até o ponto de espera da piscina 0, via Índia, no ponto de espera pronto, chama a torre, 108, meia dúzia, o altímetro agora marca 1011. Autorizado o táxi, via Taxi Índia, no ponto de espera chama a torre, 118, meia dúzia, com 1011, azul 4040. Bom voo. 1865, ingresso Juliette, 01, no portão. Ingresso na Juliette para o 01118, né? E 320 graus com 4 nós. A decolagem está 3 nós. Salo Rio 5973, pousou na sua escuta. Rio 5973, bom dia, táxi via Alfa Juliette para o Pato 3, quando lá tem o sinalizador. Alfa Juliette, Pato 3, atento ao sinalizador 5973. 970 para o sequenciamento, curva esquerda proa 035, limitado pelo localizador. 035, limitado pelo localizador. São 3153, ação de identificação, vai na proa de Alagoinhas para a chegada Bonfim, desça para 4000 pés, ajuste no 019. O 3171 decolou ao 51, chame o controle 120 decimal 8 e tenha um bom dia. 208, obrigado, bom dia. Controle TAM 3171, bom dia. TAM 3171, contato radar, saída da EL, submantém nível de voo 360. Da EL 360, 3171. Azul 4040, vento é de 300 graus com 4 nós, altímetro no 011, livre a decolagem da 10. Estado 011, livre decolagem 10, azul 4040. Gol 1093, passa Duna, complete a final, chame torre 118, decimal 6. 8603. Salvador, voo no 093. Voo no 093, bom dia, avistado, cheque o trem, livre o pouso na 10. O vento de 320 graus com 4 nós. Abaixou travado, autorizado pouso na 10, voo no 093. Azul 4040, decolou aos 54, chame o controle 120.8, bom voo e bom dia. Controle 1208, obrigado, bom dia. Senhor Salvador, muito bom dia, sinal 9970. Bom dia, 9970, reporte passando externo, controle checar. O 4020, passando no 1400 pés na saída da EL. Azul 4040, contato radar, saída da EL, sobe e mantém nível de voo 340. Sobe, mantém nível de voo 340, azul 4040. Gol 093 no solo ao 57, ao livrar à direita, chama o solo 121 décimo 9. Avisamos, resumável, 9093. Solo Salvador, gol 093, bom dia. Gol 093, táxi via Alfa Juliette para o portão 09. Informo que a partir através do portão 08 irá seguir viatura Follow-me. Alfa, Juliette para o 09 e a partir do 08 está em São Paulo, 09. Na 3125, frequência no 351, obrigado. Sobral 9970, no solo 00, a livrar à direita, chama o solo 21-9 e tenha um bom dia. Solo, muito bom dia, será na nossa vida. Sideral 9970, táxi via Alfa. Juliette para o Patrício quando atende o sinalizador. Recife, sequência no 251, alterna 3325. Recife 251, alterna 3325. Bom dia, azul 4040. Bom dia, Bavô. Essa para 2000 pés, ajuste 10011, autorizado LSXC, reporte localizador. 517 para 2000, reportaremos localizador, 1011. Autorizado por onde zona? Autorizado, reporte estabilizado. Reportaremos. Salvador, bom dia, azul 4201, está ciente da informação, hotel, cabine 340, pronto, cópia. Seria o 4201 da azul, ciente, a informação em curso agora alterou, ao hotel, não há necessidade de escutar, apenas o altímetro 1011, 1011. 1011, está pronto para a cópia da autorização. 4201 da Azul, autorizado Campinas, nível voo 340, decola 10, primeira curva direita. Perfil da série da Euleda, após Leda voa direto em posição Bridge, onde intercepta a rota para Zulu no meio até Bravo até o Zulu, após o direto Trivi. Após segue via rota do plano de voo. 5554 no transponder, o controle 120.8, 4201 da Azul. Afirmativo, então vamos lá. Campinas 340 aprovado, decola da 10, curva direita, saída da Euleda, Leda voa Bridge, Bridge intercepta o Perzulu no meio até o Bravo, até o Zulu e aí segue a rota conforme o plano. Salvador BR 1208, transponder 5554, para o azul 4201 que está no 08. Correto, reporte quando pronto. O 4201 no azul. 01. Recepcionando a aproximação, sinal 3153. 3153, chame torre 18 decimal 6. 18 6. 0. Tanque 3190 Recife 330, informação em curso hotel, pronto, cópia? Afirmativo. Tanque 3890, autorizado Recife, nível de voo 330 via Upper Whisky 58. Decolando 10, primeira curva esquerda. Prefiro saída Puca, transição Caju. 5552 transponder, 120.8 ao controle, TAM 3890. Recife aprovado, nível 330, pilato 58. Decola da cabeceira 10, vai curva esquerda, Puca, Aracaju. Transponder 5552, o controle de Salvador 120 decimal 8, TAM 3890. Com informação até o ponto. Só confirmando a saída Puca, Jamo, Caju. Cajão, Aracaju, 3290. Correto, 62 o portal, pode quando pronto. Bora. O 9063, bom dia, sua identificação na chegada Bonfim, vista para 4 mil pés, ajuste 10011. Segundo aí, baixou e travou? Baixou e travou. Utilizado pouso, pista 10, vento 310 graus, 3 nós. Ciente. Autorizado pouso, pista 10, 3153. 5-3, solo 1-0. Libere pista pela direita, solo 1-2-1, decimal 9. 7-1-2-1-9. Salvador, tá 3-1-9. Tá 3-1-5-3, autoridade táxi via Alfa, chamante da Juliette. Alfa vai reportar antes da Juliette. Na TechFace Juliette, portão 3-1. 3-1. Gol no 093 para Confins, formação em curso, o hotel, está pronto para 4? Está hotel pronto para 4. Gol no 093, Salvador para Confins, nível 360, decola da pista 10, pois decolagem curva à direita, saída da El, Leda Bridge, onde interceptará Upper Zulu 16, responde 5564, frequência do controle 120, decimal 8. Retorno 0 pela direita, da El, Leda Brito, via pelo volume 64, transponder 120, 8, 1, 3, 0, 9, 3. Cotejamento correto, sem pressionamento e push, gol 1093. Gol 1093. Salvador, 3890.062, para o pushback, o treinamento está pronto. Tá 3290, autorizado acionamento e push, chame para o táxi. Bora, táxi. Salvador, o Gol 963. Gol 963 para o Galeão. Formação em curso é hotel, está pronto para quatro? Prossigo. Gol 963, Salvador para o Galeão, nível autorizado 360, decola da 1-0, pós decolagem em curva direita, saída da El, Leda, Bid, via up do 1-0, ESMAP, QCT Lufto, QCT Barbacena, e conforme plano da rota, transponder 5561, sequência do controle no 20, decimal 8. Para 2000 pés, ajuste 9011, está autorizado DLS, é que você reporte localizador. 2000, autorizado, reportado localizador, gol 9063. Cotejamento correto, chama pressionamento push, gol 1963. Obrigado. Solo Salvador, muito bom dia, eu trepido. 5511, aguarde para a porta. Trip 5514, 4 minutos para a coordenação. Fala Salvador, bom dia, voo 9865. Informação hotel, autorização Brasília. O ano 865, aguarde para a costa, número 2 para a costa. Guarda, ano 865, para o taxi, tanto 3890, POP 84, autonomia de 4:30, Natal, moto. Passa cargo 6570. Índia, Alfa, teu ponto de espera, pista 1-0. Vai chamar na torre em 1-1-8, sinal 6, altímetro 1-0, 1-1. Pátio Índia, Alfa, no ponto de espera, chama a torre 1-2-2-2. 0, contínuo do Rio. Salvador, 4201 no 08 para puxar aqui outra vez. Azul 4201, autorizado acionamento e push para o táxi. Obrigado, puxar aqui outra vez e botar no táxi. 4201. Colo 4, copia? Trip 5514, Salvador para Aracaju, nível autorizado 130, via Golf 677, saída Conde, decola da pista 10, após decolagem curva esquerda, transponder 0260, frequência do controle 120, decimal 8. Protegimento correto, chama pressionamento e push, trip 5514. Demora quando, trip? 3, chame torre, 1-8, decimal 6. 18-6, obrigado, bom dia. Bom dia. 6-5-7. Zona up do 1-7. Decola da 1-0, pós decolagem em curva direita. Sai da árvore, eleva, transponder 5565, frequência do controle no 2-0, decimal 8. 17, vamos autorizado Brasília, nível de voo 360, pela Amper 1177, vamos falar da 1-0 com curva direita após a decolagem, cumprindo o peito árvore, transição e eletro, a sinalata responde 565, controle de saída 120.8, voo 98. Pijamento correto, chame pressionamento e puxe. Ok. Passando para posicionamento, obrigado. Adriano Valima. Como que tem já uma aeronave, é uma milha da, do Chile. Zero 4201, autoridade do taxi via Pátio 1, India Alpha, até o ponto de pé da pista 1-0. Lá chama na torre em 1-1-8, small meia, altímetro 1-0-1-1. 1011, vai Pátio 1-1-8-0. Salve Salvador, bom dia, abre essa cargo 6570, ingressou Golf aí. E Alpha na pista. Guardando, voo 9063. É, portanto, da Juliette, de Alfa, a cargo 6570. Bom dia, passaredo 2229. Passaredo 2229, a identificação na chegada Mari, no ideal desce até o 050. Identificou no perfil da Mari, ideal descendo ao 050, 2229. Voo 9063, autorizado pouso pista 1-0, vento 310 graus, 3 nós. Livre pouso na 1-0, voo 9063. 229, direto e TAP. Exato 90, decolagem 25, controle 1208, boa viagem. 208, bom dia, senhor. Salvador, bom dia, TAN 3890, decolado na Suíça Costa. TAN 3890, bom dia, quanto a carga, subindo para o 330 na saída Boca. Boca 330, 3890. Salvador, é o 4201.90. 4201 na Lima, tem pista 1-0. Pista da linha, cabeça 4219. Até que fez Juliette, pátio 3. Tem ingresso via Juliette, pátio 3, a do Zatar, Gomes, 570. Pista da direita, solo 1219. Direita 319, gol 9063. Solo Salvador, muito bom dia, o gol 9063, entrou, tá na Alfa. Gol 9063, autoridade do táxi, via Alfa, chamante da Juliette. Alfa vai chamante da Juliette, gol 9063. 0093, por isso é questão é mesmo, portão 9. 1093, autorizado custo estacionamento, chame para o táxi. Autorizado custo estacionamento, bom lugar. Vírculo 28, controle 120, decimal 8. 208, bom dia. Controle, bom dia, o 4201 está passando 1000 pés na Dael. O 4201, no contato radar, subindo para o 340, sai do Dael. 340, pode ir embora para o Dael direto, senhor? Pois 2000 pés, autorizado. Pode 2200 da EL, 4201. Papapá, Foxtrot, Foxtrot, Zulu, Salvador para Ilhéus, nível 085 da Golf 677, decolada 17, pós decolagem em curva direita. Saída Coral, transponder 5560, frequência do controle 120 decimal 8. Foxtrot, Foxtrot Zulu, decola da 17, curva direita, corredor Axé. Foxtrot, Foxtrot Zulu, para acionamento Itaqui Xeme Torre em 118, sinal 6. Bom dia, está 357, informação acesso do sítio nível 360, Brasília, preso 97. Então 3597, guarde para conta. Acordando. Antes da Juliette, gol 9063. Gol 093, aguarde para ingresso. Vai dando, 9063. Gol 9063, autoridade de ingresso na Juliette, portão 2. Juliette para 2, gol 9063. 3597.4. É, escuta para você. Então 3597, de Salvador para Brasília, nível autorizado 360. Decola da pista 10, pode decolar em curva direita. Saída Abo, LF, via Amplo 17, Apino, TCT. Responder 5572, frequência do controle 120, decimal 8. 3557, autorizado Brasília, nível 360, Brasil 17, até Pina, seguida direto. Levou da 10, por curva direita, saída da árvore, transeleta, transponder 5572, controle 1208. Contingimento correto, já em pressionamento push, TAN 3597. Vamos lá, no passo. É, pronto para o ataque, 1093, a bordo 106, 3 horas, alterna a cabina. Gol 1093, após passagem do Boeing 738 da companhia, autorizado táxi via Pátio 1, Índia, Alfa, ponto de espera da pista 10, lá chama na torre em 1, no 8, sinal 6, altímetro 10, 1, 1. Ó, do colega, prossegue táxi de Pationa, Índia Alfa, 2690, ou 1093. É qual a posição que a aeronave tem pro pátio aqui? Voo 1093 já está autorizado o ingresso no pátio 1 no Índia Alfa. Autorizado o pátio Índia Alfa, 1093. Romeu 49, bom dia, na chegada bom, se desça para 4.000 pés, ajuste 1.0.1.1. Livre acionamento, espaço para o táxi, só azul, poderia confirmar o pátio, pátio 4? Autorizado ILS, é que tem reporte localizado. Ok, descendo 2.011, autorizado ILS 1.0, contrato estabilizado, 22.29. Salvador, bom dia, azul, alto e antebraço. Confirme para o sol. Azul, alto e antebraço. Azul, alto e antebraço, prossigo para o sol. Solicito autorização de reboque do parte 3, para o parte principal, posição 08. Salvador, bom dia, azul, 1865, para o busca de estacionamento, posição 1. Boa noite, 65.